me ajuda, Mumu de Irajá. Canguru, vou viver essa vida do jeito que ela me levar. Ninguém sabe a mágoa que tá no peito que me deu sorrir. Desse jeito nem sequer sabe da minha solidão. É que meu samba me ajuda na vida, minha dor vai passando esquecida. Vou viver essa vida do jeito que ela me levar. Vamos falar de mulher, do moreno, dinheiro, do batuque, do surdo e até do bandeiro. Mas não fale da vida que você não sabe que eu já passei. O momento esse samba, a conversa não para. Batuque mais forte, a tristeza se cala. Eu levo essa vida